adoras el cor, un baile todo sin pensar. Conheces você, descobri a vida. Pode começar, num beco sem saída. E agora vou, pela nova estrada, junto com você, pra mansão dourada. Oh, oh, oh.